portal do Arrocha. Novinha, todo dia eu vou te escolher. Ai, bebê, ai, bebê. Chora, coração. Tirei o som do carro, apaguei os contatos. Os amigos falam quem te viu, quem te vê. Primeiro era eu, segundo eu, terceiro eu. Sempre na barra, só pegar e beber. Antes de te conhecer, agora sou fit, um viu na taça, uma saí, domingo na praça com você. Vem que hoje tem bebê. Novinha, todo dia eu vou te escolher. Ai, bebê, ai, bebê. Dar amor com pegada, só faço com você. Ai, bebê, ai, bebê. Novinha, todo dia eu vou te escolher. Ai, bebê, ai, bebê. Dar amor com pegada, só faço com você. Ai, bebê, ai, bebê. Eu sempre na barra, só pegar e beber. Antes de te conhecer, agora sou fit, um viu na taça, uma saí, domingo na praça com você. Vem que hoje tem bebê. Vem que tem. Novinha, todo dia eu vou te escolher. Ai, bebê, ai, bebê. Dar amor com pegada, só passo com você. Ai, bebê, bebê, novinha, todo dia eu vou te escolher. Ai, bebê, ai, bebê. Dar amor com pegada, só faço com você. Ai, bebê, bebê.